música. Elvis é a próxima melodia que vamos ouvir na edição de hoje do Grandes Músicas, um dos temas dos Dire Straits que tinha uma duração superior a 8 minutos, aliás, a regra deste mesmo programa. Todas as músicas tinham de ter no mínimo 8 minutos de duração, e durante muitas edições trouxemos aqui temas que passaram e bem essa marca. Uma delas não era assim tanto quanto isso, mas enfim, uma delas era mesmo esta, Colin Elvis, a música dos Dire Straits. Thank you. They don't think maybe you could put him on. Yeah, tell him I will call Jim well. I believe my number. Oh, outra, cuja passagem era obrigatória, era a música do Prince. O tema Purple Rain, é que não se recorda desta música, fez muito sucesso, ainda que, claro está, numa versão mais reduzida em termos de duração. Esta música, creio eu, que passou na primeira edição do Grandes Músicas. Hoje vai passar outra vez, porque esta é a última. We'll be right back. Algumas das coisas que por cá passaram davam pelo nome de medleys, e este que vamos agora ouvir era um deles. Foi um dos medleys que passou nestas edições do Grandes Músicas. O medley tem cerca de 10 minutos de duração e é o penúltimo tema que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Grandes Músicas, até porque um outro se avizinha ainda maior. This is a journey into sound. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Nothing Really Matters, a música de Madonna, que é, de facto, muito conhecida. Esta versão, todavia, talvez nem tanto. E é fácil perceber porquê. 11 minutos e 9 segundos não é para todos. Mas é a música que vai fechar a edição de hoje e a última do nosso Grandes Músicas. Quero dizer-lhe que gostei muito de estar consigo neste espaço radiofónico, que teve um período de duração um pouco curto, é um facto. Mas ainda assim trouxe aqui temas que, na minha opinião, foram, no mínimo, interessantes. Despeço-me com um forte abraço e com um até sempre. Madonna, Nothing Really Matters. Nothing takes the past away. Like the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future. Nothing takes the past away. Like the future, the future, the future, the future. We'll be right back.